Jaguaripe, Jaguaripe, Jaguaripe, Jaguaripe de 1500, Jaguaripe de 1500, Jaguaripe de 1500. Esse Jipe dos movimentos, esse Jipe dos movimentos, esse Jipe dos movimentos, Jaguaripe de 1500, esse Jipe dos movimentos da era de agora, da era de agora. Os trabalhadores não vão embora. Os trabalhadores não vão embora. Tá sempre de volta. Tá sempre de volta. Esbate nas portas. Esbate nas portas. Dos coração duro. Dos coração duro e também dos que é puro, e também dos que é puro, e também dos que é puro. Eita salve Pai Antônio, eita salve Pai Antônio, Pai Antônio dos 1500. Pai Antônio dos 1500. Pai Antônio dos 1500. Pai Antônio da Santa Maria. Pai Antônio da Santa Maria. Ei, Pai Antônio dos 1500. Ei, Pai Antônio dos 1500. Ei, Pai Antônio da Santa Maria. Ei, Pai Antônio da Santa Maria. Ele abriu os caminhos para hoje em dia. Ele abriu os caminhos para hoje em dia. Ele abriu os caminhos para hoje em dia. Ei, Pai Antônio da Santa Maria. Ei, Pai Antônio da Santa Maria. Ei, Pai Antônio da Santa Maria. Pai Antônio, eu chego. Pai Antônio, eu chego. Pai Antônio, eu chego. Pai Antônio, eu chego. Pai Antônio, chego. Pai Antônio, chego. Salve Pai Antônio. Salve Pai Antônio dos 1500. Salve Pai Antônio da Santa Maria. Abri os caminhos para hoje em dia. Ei, Pai Antônio.